vieram os cavalheiros com seus uniformes brilhantes, garbosos e triunfantes, com abre-alas lindo de se ver. E logo atrás, separados por lanceiros, vinha a guarda de honra, orgulhosa, polida, agressiva, porém bonita, anunciando e protegendo o rei. O rei chegou, vivo rei. O rei chegou, vivo rei. O rei chegou, vivo rei. O rei chegou, vivo rei. Ele governe com sabedoria, julgue com justiça e simpatia. Vida longa para o rei. Que ele seja um portador da paz e da prosperidade, um homem de boa vontade. Deus salve o rei. O rei chegou, vivo rei. O rei chegou, vivo rei. O rei chegou, vivo rei. O rei chegou, vivo rei. Ele governe com sabedoria, julgue com justiça e simpatia. Vida longa para o rei. Que ele seja um portador da paz e da prosperidade, um homem de boa vontade. Deus salve o rei. O rei chegou, vivo rei.